206, decolado 03, chame controle 1208. Agora eu tô com 4206, obrigado. Siga. Tenente 07, reporte direção na CTA. Sabe, não é que deu. Contato radar, Sul 370 na PUCA. 370 na PUCA, 4206. Afirmativo, 01. Ok, para a Gilete, para 01, 273. Cópia? É, escuta. Galeão 360, APZU 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após conforme, decola 10, direita da Oleda, Oleda Bridge, 120, décima 8, 5023. Ok, então autorizado 360 para Galeão, não, APZU 10, SMAP, SMAP Lúbito. Depois Barbacena, intercepta a chegada, decola a pista no zero, curva direita, cumpre o perfil da Dael, Leda, Leda Bridge. Controle de saída 1208, transponder 5023, gol 1601. Correto, pronto. Chama na pronta. One six 1567, ready to cop. 567, ready. Clear to Brazil, fly level 360 via Brazil 10. After checkoff, runway 10, right turn. Harbor, departure, LFO transition. Salvador control 120, decimal 8, and it's called 5024. Roger, air clear to Brazil, flight level 360 via Brazil 17. Departure for runway 10, right turn, Arbor departure, and left transition 208, departure control frequency, walking 5024, go 1567. Call me, set up and push back. We'll go. Place on the squad. Salvador, Oxana 6259. 59, confirmado? Positivo, por gentileza, autorização, Guarulhos. Afirmativo, só um instante, corre. Ok, teria a subida para ver? Da Euleda, Bridge. Da Euleda, Bridge. Salvador, é o número 601 da Gol? 601, prossiga. Só para confirmar nossa rota aqui, senhor. Após ex-MAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, vai direto. Poderia soletrar o fixo? Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Luito. Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Afirmativo, foi a rota que nós temos aqui. Caso não esteja compatível, vou checar com o centro. Não, ok, aqui não estava na nossa navegação. Então, após ex-MAP, Lúvido, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, após Barbacena. Afirmativo, agora te amigo. Paulo Salvador, boa noite, Altan 3897, para o posicionamento 9. Portão 9, chame pronto para o táxi 3897. 30 push, vai chamar pronto quando, para o táxi, Altan 3897. O gate é o 2. Portão 2 autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, gol no 601. Controle 3894 estabilizado. Torre, ainda 86. 86, boa. Torre Salvador, boa noite. O TAM 3894 passando Índia Serra com trem baixo travado. TAM 3894, tráfego nave estado, autorizado pouso pistão 0, vento 120 graus, 05 nós, TNH 10106. Ajuste 10106, autorizado pouso na pista 10, TAM 3894. 940, o pouso saída para Guarulhos. 940, saída prevista da Eulida Bridge. Da Eulida Bridge, graças a Deus, 940. Alô, Guarulhos, é o correção Salvador, é o TAM 3897 para o táxi, 80 a bordo, alterna Galeão com 3:40. 3:40, 87? 80. Seguinte, prossiga até através do portão 5, aeronave da Gol fazendo pushback, assim que o Gol iniciar o táxi o senhor vai segui-lo. Ok, vai prosseguir até através do portão 5, atrás do Gol. Guardião 07, tá 1 minuto para ingresso na sua CTR, vai livrar 1.500 para 500. Sente, 07. Desça para 500 em condições visuais. Reporte passando Itapuã para transferência da torre. Sente, olha aí Itapuã, o Guardião 07, livrando 1.500 para 500. No solo 16, ali pista à direita, chama solo 1219. Ao livrar à direita, solo 219, 3894. Salvador, Oxana, 6259. 6259, no portão 11. Só mais um instantinho, já vou pagar sua cópia. Ok, obrigado. 1567, clear pushback. Air clear, push back on 567, request taxi. Solo Salvador, boa noite, TAM 3894, livrou na Eco. 94, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 3894. Chegou 1601, estamos com 1037 a bordo, 3:23 de autonomia, alternando Campinas. Autorizado até ponto de espera, 18616, Gol 1601. Ok, com 1016, autorizado até ponto de espera, chama na torre 1086, obrigado, boa noite. TAM 3897, segue o tráfego da Gol. Vai seguir o Gol, TAM 3897. Cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 360, Apesulu 10. Bridge, Apesulu no 6, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 120, decimal 8. A saída com curva direita é da Eulida, após Leda Bridge. O transponder 5021. Positivo 360 Guarulhos, na subida da Euleda Bridge. Apesulu 10, The Bridge, Apesulu 16 até BHZ, possível. Controle 1208, aciona 5021. Ótimo, pronto. Tá. E 40 Cocker. Prossiga com o 940. Autorizado Guarulhos 360, Apesulu 10, Bridge, Apesulu no 6, BHZ, direto trive após conforme. 120, decimal 8, saída com curva direita da Euleda Bridge, transponder 5040. Autorizado Guarulhos 360, Apesulu 10, Bridge, Apesulu no 6, BHZ, direto conforme. Recola da pista 10 com a saída da EL, Linda Bridge 1208 5040 com a pousadinha aqui. Afirmo, transponda 5040 e o controle 1208. Chame para puxa acionar. Já com o voo do 940, corta aqui. Paulo Salvador, 38, mais 4, mantendo a S da Juliette. Aguarde só um instante para ingresso. Salvador, boa noite, Corno 273, centro da Zulu 380 para Confins, autorização. Só um instante, Corno 273. Aguardo. Runs 1567 ready. Vortex has 116 on board, 116, 3 hours and 48 minutes and there is an alternation in Confins. Tower 118 decimal 6 and QNH 1016 216 1567. Under 6 safer on India, Tower 186 QNH 1016 1567. Thank you, good evening. Olhe Salvador, muito boa noite, gol no 601, passa agora 1700 pés na saída da El. 601, suba 360 na Dael, vigilante. 360 na Dael, voo no 601. Três autorizado a decolar de pista no zero, vento 1 no 0 graus, 059. Iniciado 3897. Três oito nove quatro, portão 8, após o gol. Após o gol, portão 8, 3894. Dota 3603, pequeno desvio para o 055 para liberar formações por 1,5 milhas. Ok, o 3603, livre desvios após o etapa. Após etapa e desvio, obrigado, Dota 3603. Então no voo a Leda. Bruno 567, mas depois para Dona Zero. Bruno 566 autorizado já em manter pistão a zero. Another 1567, clear Glen Up and maintain runway 10. Na 3897, decolagem 24, chame controle número 08. 308, boa noite, 38, na certo. Controle, boa noite, 3897, da TAM. 3897, contato radar, ficou 340 na saída da Euleda Bridge. Euleda Bridge, 3897. TAP 3603. Ed. 107, chama a torre, ano 8, decimal 6. Ed, 718, 607. 380 pela costa, 112 Lúcia. Autorizado o Golo 273 para Confins 360. A saída da Euleda Bridge, com curva direita, após Bridge, peso no 6, 120, decimal 8, 5032. Confirmado nível 360. 360 para Belo Horizonte, a da Euleda Bridge, decola com curva direita, da 10. Saída 1208, aciona 5032, gol, 1273, para 01. 273, chame para... Tá falando pro push? Negativo. Chame pra onde? Chama pra onde, 273. Six, 1567, Airborne at 26, contact Salvador Push Control, frequency 120.8. Apache 1, alright, thank you, good evening. Climb Mental Level 360 Arbor. 360 Arbor, 567. Fetch. 6259, puxa o estacionamento no 9. Tá livre, chame táxi. Puxa o estacionamento no táxi, é a 259. Bruno chama Recife 251, Termo 3325. 1251, 3325, obrigado, boa noite. 603, desça para 2016, livre LF. 2016, autorizado LF, da 3603. 107, informa 28, frequência livre. Paulo, Xanã, minha Deus, 59. O senhor, Xan. Tô aguardando o responsável da história do Finger pra iniciar, tá ok? Sim, tipo, eu me iniciando. Se você tiver contato com a EPR, por gentileza, posição 11 aqui. Ela tá ouvindo nossa frequência. Salvador, voo 1940, curso bem, estacionamento, buguei. Tá livre, livre no 5, chame táxi. Você também para o táxi, voo 1940. Ô, Paulo, gol 273, puxa acionamento. Tá livre, também no 01, chame táxi. Boa tarde, obrigado. Trave 7, chame Recife, 1-3325.